você fica pensando nele. Em vez de você viver chorando por ele. E aí? Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. E a felicidade pra mim é você. Pense em mim, chore por mim. Não, não liga pra ele. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Se você era. Por ela, eu sou dela, ela é minha. E sempre queremos mais. Se me manda ir embora, eu saio lá fora. Ela chama pra trás. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Cadê você? Fazer sorrir, então cadê você? Oi. Eu quero ouvir esse grupo. O tempo vai, o tempo vem. A vida passa e eu sem ninguém. Cadê você? E não voltou pra me fazer sorrir. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você?